essa razão. Há quem prefira a verdade a qualquer preço, e há quem prefira viver seu mundo de ilusão. Só eu sei o quanto penso, pra que minhas palavras sejam melhor que o silêncio. Então, faço o máximo pra errar o mínimo possível. E ela diz que eu sou o dono da razão. Não queira sentir o que eu tô sentindo, não. Morrendo de saudade, o que rejeitei por cansaço. Tudo é uma questão de decisão e hoje não posso condenar o futuro pelos atos do passado. A dimensão do amor onde havia viciado, hoje justifica todo o ódio. Pago pelos meus, você paga pelos seus. E quem nos ama paga pelos nossos. Errei por negligência, inexperiência. Pequei por excesso, admito. Mas ainda prefiro errar por arriscar e conviver com decepções que com inimigos. Quando seus prazeres estiverem à frente dos seus deveres, acredite. Cê tá à beira do precipício. Um dia souberem que minhas filhas estão no veneno, não duvide. Também saberão que eu não tô vivo. Alguém me disse, eles nunca te vê de pé. Eu digo então, eles vão ter que me matar. Assombração do desconhecido é meu amigo. Acho que já chorei por tudo que tinha que chorar. A vida não vem com manual de instruções, não. Se sinta mal por tentar se sentir bem. Todos um dia tanto precisei, me ensinaram que eu não preciso de ninguém. Foda-se, vira a página. Toda vez que você vai, não te espero voltar. O escuro de não.